acabar. Eu fiz de tudo pra salvar. Vem com PH, a voz que emociona. Olha só o que você fez com nosso amor. Consegui em pouco tempo destruir relacionamento. Nada. E se nada agora é você na minha vida. Pode ir embora aqui pra mim se não faz falta. E você mudou. Gente, você mudou, foi pra pior. Deixou de dar assistência e acabou ficando só. Você pediu pra terminar. E olha só o que você fez com nosso amor. Consegui em pouco tempo destruir relacionamento. Nada. E se nada agora é você na minha vida. Pode ir embora aqui pra mim se não faz falta. E você mudou. Tão de repente deixou do lado e esfriou. Mudou, foi pra pior. Deixou de dar assistência e acabou ficando só. Eu chamei até onde deu, mas você não mereceu. Aí eu tive que acabar. Eu fiz tudo pra salvar. Você pediu pra terminar. E olha só o que você fez com nosso amor.